Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polá, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 27ª edição do Nerd Drops. Conosco, o pistoleiro mais rápido de São Bernardo do Campo, Eduardo Huronix. Ele já se apresentou. É, muito rápido. É, ele sofre de fala precoce. É, falando em precoce, vamos às leituras de e-mails. E-mails! Nerd Mail. Vamos lá, ouvintes do Nerdrops, estamos para mais uma leitura de e-mail e comentários. E como convidado estou aqui com a minha digníssima Carol. Oi, gente. A minha mãe fala muito porque ela tá com vergonha de microfone, coitada. Bom, mas primeiramente quero falar da nossa participação na Rádio Animix, né? Todas as terças-feiras às 10 horas da noite, é o programa da semana e reprisa às segundas às 8 horas da manhã, às quartas às 8 horas da manhã e às quintas-feiras às 10 horas da noite. Queria agradecer também os ouvintes que utilizam o Nerdrops como primeira fonte, né, de notícias e informações. Cala a boca! Ai, que filho da p***, velho! Notícias e informações. Queria agradecer muito esse pessoal que dá tanta credibilidade pra gente, apesar de a gente falar tanta merda assim no texto. E agora, sabe, show? Vamos para a leitura de e-mails e comentários? Vamos. É, então tá bom. Bom, primeiramente, eu quero ler o e-mail do Kio, Caio César, que mandou pra gente o único e um exemplo de ouvinte, né? Ele disse o seguinte: salve, nerdaiada. Caras, pisada na bola feia dos ouvintes, incluindo este aqui que você escreve. Não, você já tá fora desse pessoal, ok? Como assim não receberam nenhum e-mail? Bom, pra suprir essa ausência, estamos aí com esse humilde e-mail desejando-lhes um 10.010 de muito sucesso. Programa excelente, como sempre. Ele tá falando sobre o programa 26. Parabéns pela conquista do Prêmio Podcast 2009. Mesmo porque, depois das cagadas, acho que foi a última edição. É provável também. Luiz Sussi, rapaz esperto, comenta essa notícia aí. Ele colocou o link da notícia do Robert Pattinson, né? Que a Carol gosta, né, Carol? Gosta. Adora. De pessoas que brilham. Principalmente quando brilha no sol. Cogitado para ser o Homem-Aranha. Agora vamos para a leitura dos nossos comentários no site www.nerdrops.com.br. Bom, esse é o comentário do Cosmides e ele disse: só peço uma coisa, deixem o Sussi na coleira, por favor. Ele fica na coleira, viu, Cosmides? É que é muito perto do computador. É tão perto que ele chega a fungar no computador, pra você ter noção. O Stuntz também disse o seguinte: o Alex, Sussi, raspar o saco e passar Dove bronzeia, what the fuck, man? E eu achando que eu era o único que gostava daquela merda de reboot. Era zoado que ele ganhou, você lembra? Não. A vinheta do papai está excitadíssimo, ficou irado. E sobre o Nexus, estou esperando a versão europeia, que vai ter multi-touch, aí eu compro o jogo merda do Motolixo fora. Que tá foda essa merda. Abração aí pra todos e finalmente o Polar voltou, hein? E o Argentone tá vivo ainda ou virou lenda? O Argentone tá vivo, mas ele se exclui, sabe? Ele tá numa caverna, tá tentando largar a iluminação espiritual. Bom, agora eu vou ler o comentário da Flávia Santos. Depois de umas 3 semanas ouvindo vocês, primeira vez que toma vergonha na cara de comentar. É isso aí, antes tarde do que nunca também. Antes de ouvir o programa, uma informação essa pra vocês. Lá pelo dia 16 de dezembro, um dia depois de vocês saírem de férias, saiu na Zero Hora, maior jornal aqui do Rio Grande do Sul, uma notinha mostrando que um pessoal vestido como Star Wars fechou a Bolsa de Valores de Nova York. Tentei achar o link, mas não deu. Vou ver se escaneio a página do jornal e mando pra vocês. Um abraço a todos e fica aqui a minha alegria pelo meu resumo semanal de notícias nerds de estar de volta. Até mais. Pedro Henrique falou o seguinte também. Cacete. Montar nas coisas e dizer que a sonha erótica é foda, escroto demais. Show de bola. É uma antítese, né? Bom, Leonardo Aguiar disse: pessoal, o podcast de vocês é muito bom, mas eu tenho uma ressalva. Muito eco nos podcasts. Isso é bem ruim, incomoda ouvir. No mais, parabéns a vocês, o podcast é engraçado e informativo. É, a gente tem um probleminha, sim, algumas empecilhos, mas a gente tenta fazer o melhor e a gente tenta melhorar o máximo que pode, né? Agora que a gente ganhou uma fortuna também com o prêmio podcast, né, Bruno? É verdade. Dá pra investir em um estúdio. E o Lucas... Você fez que eu vou fazer comentários quando você fala comigo. Não vou falar nada. E o Lucas Gomes mandou um link, né, de um blog que chama Nick Cage is Everyone, .blogspot.com. Vou deixar o link no, a gente vai deixar o link no post aí pra vocês darem uma olhada. E é muito engraçado, cara, porque eles pegam o Nicolas Cage e colocam em todas as imagens da internet, logomarcas, é foto de alguém e colocam o Nicolas Cage lá. com uma série de perucas ainda. E essa foi a leitura de e-mails e comentários do NerdDrops 26. Eu espero que vocês tenham gostado. E, Carol, manda um beijo pro pessoal, vai. Você que aguenta as noites, deu gravando aqui, sexta-feira. Tá, um beijo pra todos os ouvintes. Tá, eu prometo que ela vai ser mais espontânea e mais efusiva numa próxima gravação, ok? Muito obrigado e bora pro cast. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Oliver Stone faz fortes declarações sobre Hitler. Homem-Aranha sofre reboot nas telonas. O diretor e elenco é cogitado pra entrar no lugar de Sam Raimi. Ethan Hawke diz que Daybreakers é um antídoto a Crepúsculo. Star Trek 2 ganha data de estreia nos Estados Unidos e no Brasil. Filme de Metal Gear Solid está morto. Contratado o primeiro vilão do filme do Lanterna Verde. Daniel Craig pode substituir Robert Downey Jr. em Cowboys and Aliens. Lionsgate é líder no leilão que decidirá o futuro do Exterminador do Futuro. Pô, que é sério mesmo? Vai decidir o futuro do Exterminador do Futuro, tá? Seu Jorge Mendigo, mais famoso do Brasil, será o vilão em Tropa de Elite 2. John Johnston fala sobre próximos projetos. E essa semana aí teve o trailer de Taken, o filme, sabe aquele joguinho de luta lá que tem aquele cara aqui? Taken, né? Ah, Taken. Taken é do Steve Spielberg, maluco. Cara, eu nunca joguei essa porcaria desse jogo. Foda demais, velho. Nossa. Tem quem joga, né? Tem. É, os Taken. Meu, o trama é bem batidinha, né? Tem um... É porque é de luta o jogo. Bastante batidos. É porradaria pura, na verdade. No espaço em 2039, as guerras mundiais acabaram com todo o planeta, não tem mais governo, né? Tudo é controlado por grandes empresas, e a maior delas é a Tekken, que é presidida pelo Heihachi Mishima. Aí eles têm um torneio aí que eles fazem, o Iron Fist Tournament, que eles usam pra entreter as pessoas, né? Tipo Ultimate Fight, e um dos participantes, que é o Jin Kazama, entra no torneio só pra poder dar um cacete e matar o Heihachi Mishima, porque ele acha que foi o responsável pela morte da mãe dele, né? Nada mais clichê do que vingar a morte de parente. O Heihachi Shamin aí, ele não é o Pai Mei? Pai Mei? É, não é o mesmo ator? Não. Nossa senhora, cara. É o mesmo figurino, eles trocaram só de não, os caras. Né? O Heihachi, eles pentearam o cabelo pros lados, tipo, ele é um combito. O Ryu tá nesse filme? É esse aí mesmo. É esse mesmo, Suzy. É o que você quiser, tá? O que você quiser. É o Street Fighter que tem a Nina Williams, né? Isso, tem o Yoshimitsu, é ele mesmo. Ah, cara, tem nem muito o que falar, né? Porque esse filme aí tá tão na miúda aí que... Vai ser porcaria. Ah, o pessoal pelo menos tá aprendendo com Dragon Ball, né? Não tá fazendo mais tanto barulho antes do filme, né? Passa um trailer aqui, disfarça ali. É, porque a Fox até hoje acho que eles não sabem o que faz, né? Então, mas esse trailer, né, cara, do Tekken ficou muito bom, entendeu? Diferente do Dragon Ball, que no trailer você já viu que era uma bosta, entendeu? É muito bom, como assim? Fala um diferencial desse filme pra qualquer um desse gênero. Ué, cara, mas qual que é o diferencial do Tekken pra qualquer um do mesmo gênero? O Ryu. Vai tomar no c*** esse filme. Rimou. Cara, pra vocês que já sabem, né, essa semana aí saiu um novo trailer de Kick-Ass. Horroroso, um lixo. Um lixo, mas, pô, é bom pra caramba, cara, que isso. Mostra o Batman. Só uma piadinha. Mostra o Batman, cara, o Nicolas Cage tá aparecendo com o Batman, muito legal. E mostra todo mundo, não tem muito o que falar, né, cara. É muito engraçado ver o McLovin de novo. E é isso, pra quem quiser conferir o trailer, tá no post. McLovin tá badass nesse filme, hein? Tá, ele tá bandidão, de vermelho. Né? Maior gangsta, pá. É legal a hora que ele pula e machuca a perna, tá ligado? Ai, isso dói. Eu acho foda a hora que eles estão passando de carro, assim, ele o que quer. Eu não sei se os caras estão realmente exaltando eles ou estão dando uma zoada, achando que eles são ridículos, né? Aí o McLovin fala, é isso mesmo, nos idolatrem, somos heróis. Achei muito foda, cara. Foi o diretor Oliver Stone, de novo, né? Em outra produção aí, meio que controversa. É, no caso aqui, ele tá promovendo a minissérie The Secret History of America. E ele alegou aí que ele pode retratar o Adolf Hitler como um bode expiatório fácil, né? Que aconteceu aí ao longo dos acontecimentos históricos. O novo projeto de Stone, né? Ele ainda visa mostrar como corporações norte-americanas financiaram o partido nazista alemão. minissérie ela chega ainda nesse ano nos Estados Unidos e talvez pelo canal do Showtime, né? Mas apesar disso, ainda nenhuma data foi divulgada. Outros exemplos aí de produções meia que sempre geraram polêmicas aí no, pro lado do Oliver Stone, contei com Nascido em 4 de Julho, né? Com Tom Cruise, Platoon, que retrata a Guerra do Vietnã, Wall Street, Poder e Cobiça, JFK, Nixon, World Trade Center e W, né? Foi quase um filme biográfico aí do George W. Bush, né? Que tem o Josh Brolin aí no papel principal. Meu, o Oliver Stone não parece um homem batata. Olha isso, ó, o cara do rapaz parece uma batata, gente. O Oliver também, o nosso Oliver parece uma batata. Nossa, não quero nem saber o que que eu pareço, então. Eu pareço, eu posso até parecer uma batata, mas o Oliver Stone tá que nem purê, né, velho? Já tá batido, já, né, meu? Tá tão batido que ele podia estar no filme do Taken, né? Taken é foda. Ele quer fazer com o Hitler, mais ou menos, aquele projeto original do Robin Hood, né? Do Ridley Scott, que eles queriam retratar o Robin Hood como bandido e o xerife de Nottingham lá como herói. Que na verdade é, né? Porque o cara é ladrão. O cara é ladrão em qualquer lugar, né? Agora Hitler, aqui, cara, não tem jeito não, né, velho? Ele desceu no inferno pra dar lição no diabo, né, velho? Ah, cara, eu não sei. Eu também não consigo ver o Hitler como o grande vilão que todo mundo pinta, sabe? É que nem falou, muita gente não vê a relação entre a Primeira e a Segunda Guerra, sabe? É tudo uma questão de relação de causa e efeito, sabe? Não é só falar, o Hitler de repente decidiu que ele queria ser o chefe do mundo. É, que eu acho que ele tá certo, cara. Tudo bem, foi polêmico, mas eu acho que ele tá certo. É, todo mundo parece que, sabe, de repente surgiu o diabo em pessoa com bigodinho e chama Hitler. Não é. Se você fosse ver mesmo, quem mais lutou com o Hitler foi o Stalin. E isso faria dele o herói. Mas, pô, todo mundo sabe quem o Stalin é. É, também não era flor de cheirar, assim, hein? Cara, eu vou te falar que eu tenho uma dificuldade pra saber quem é o Stalin. O Stalin que não é o Hitler. Não, mas ele era... Mas não foi ele que lutou, que ele era dos camaradas lá, dos comrades. Dos tovarish? É, então. Porque, cara, eu tava vendo, mudando de assunto, eu vi ele fez uns prédios bonitos na Rússia. Ah, sim, só que ele tá cimentado em cima de corpo de gente do país dele, né? Cimentado da Rússia, tá lá embaixo, né? Dele certo. Então, o que Hitler matou perto de Stalin foi Fischer. A Rússia, ela usa aquela famosa argamassa do 300, né? É, mesmo. Só que é de fabricação caseira. Ah, bem, eu tenho nem muito o que falar, né? O Hitler perdeu totalmente meu respeito quando ele tomou a abacaxizada no do Adam Sandler, né, cara? Bem, o que fala da novela, né? Homem-Aranha 4 tava naquele impasse de roteiro entre o Sam Raimi e a Sony, questão de vilão e tudo mais. De repente, surge a notícia bombástica de que Sam Raimi e o elenco todo foram mandados embora e que a franquia do Homem-Aranha no cinema simplesmente ia ser rebootada, né? Foi aquele choque, né? Bem, o Homem-Aranha 4 não vai mais acontecer, né? Isso foi meio estranho, né? Porque geralmente você reboota uma franquia que tá fraca, né? Homem-Aranha, apesar dos três ter sido aquele problema todo do Homem-Aranha E, aquela multiplicidade de vilões, ele arrecadou muito bem, obrigado, né? Foi ruim, mas o primeiro filme foi bom pra ter um reboot, né, cara? É exatamente o que eu ia falar agora, cara. Você tem uma sequência que é ruim, e na verdade você precisaria melhorar só as sequências, né? E os caras querem melhorar o que já era bom, que é o primeiro filme. Mas sabe o que é engraçado, apesar disso tudo? É que, falando em Homem-Aranha Emo, né? O pessoal tá realmente cogitando o Homem-Aranha Emo, né? E é o Robert Parkinson lá que vai fazer. Agora imagina. Ele vai brilhar no elenco de Homem-Aranha. Ele vai brilhar no elenco de Homem-Aranha, cara. Muito trash, cara. É muito trash. Cara, eu vou te falar, se hoje não fosse janeiro, eu ia achar que era 1º de abril com uma sequência de notícias assim, né, velho? Foi. E pra diretores também tem uns nomes aí que estão sendo cogitados. O principal é o do Mark Webb, que fez a comedinha romântica adolescente 500 dias com ela. Ele é legalzinho nesse filme de comédia romântica, mas ele não é conhecido por um filme desses, cara. Nossa, que absurdo, cara. A questão é que a Sony tá querendo focar a história do Homem-Aranha desde o colegial, não fazer nem na faculdade, que nem foi o original. Posso falar uma coisa? Vocês podem não concordar comigo. Apesar de tudo, o filme com o Robert Parkinson, ele parece mais com o Homem-Aranha das Aventuras do Aranha, a fisionomia, do que o Tobey Maguire. Ou eu falei besteira? Não, você falou certo. Ele tem mais cara do Aranha Ultimate, mas o Maguire tem mais a cara do Homem-Aranha tradicional, né, cara? Mas é justamente aí o intuito da Sony, acho que você já começa a ficar bem nítido aí, né? É, e outra, né? Você tem o... Digamos que você pega um Robert Pattinson da vida com o Mark Webb na direção, tá dizendo claramente, nós queremos seguir a receita de Lua Nova, Crepúsculo e toda essa banda de filme adolescente emo, sabe? É, mas é uma coisa difícil de se falar, né? Porque a gente critica tanto Crepúsculo, esses filmes emos, mas é uma coisa que hoje em dia tá dando uma grana ferrada, cara. E é um negócio que você simplesmente não pode fechar o olho e falar, não porque eu não gosto desse tipo de filme, é um negócio que vende, é rentável. Então, os caras vão fazer. É, eu também concordo com você. Os caras não querem saber se é emo ou não. Deu dinheiro, eles querem mais é que façam outro. Porque o próprio Homem-Aranha 3 foi considerado tão ruim pelos fãs, mas pelos estúdios foram ótimos, porque rendeu. Bom, mas eu acho complicado, cara. Eu, provavelmente, sendo ou não com o Robert Parkinson, eu assistiria o filme do Homem-Aranha. E sei lá, cara, seja o que Deus quiser, sabe? Vamos torcer pra eles terem pelo menos um roteiro bom. Porque, cara, não adianta o cara pegar e contratar um cara que chama Peter Parker e é um herói em Nova York. Se o roteiro for fraco, não adianta quem é o ator. Por isso que você chama ele de Parkinson. Você recuperou o título de visionário. Agora eles querem fazer essas duplinhas, é piada pronta, né? A gente já falou do Tom Hardy com o Rock'n'Roller, já falou do Jack Black com o Mike White lá do ano 1, e agora tem Homem-Aranha dirigido por Mark Webb. Pô, tá demais. Só que o Mark Webb, apesar de ser o preferido da Sony, não é o único, né? O Matthew Vaughn, do Kick-Ass, também tá querendo ser diretor do Homem-Aranha. E a Sony chegou a cogitar uma lista que tem James Cameron, cara. David Fincher, do Clube da Luta. O cara que fez esse último fantástico, o Senhor Raposo. Cara, tem uns filmes que, pelo amor de Deus, né, cara? Mas não dá pra entender, viu? O esquema é esperar. Infelizmente, essa é a verdade. Eu acho que, sabe quem ficaria legal no lugar do Tobey Maguire, que tem a mesma cara de sonso? Jack Gyllenhaal. Não, o Jake Gyllenhaal, mas... O Jack Gyllenhaal, cara, ele deve ser irmão do Tobey Maguire, não é possível, velho. Ou então, não tem, não é muito parecido com o Jake Gyllenhaal, mas o cara que faz o Petrelli lá em Heroes, cara, o da boca torta, o filho do Stallone. Ia fazer o Slider no meio, né? O Stallone falou que o Peter Petrelli é mais parecido com ele do que o próprio filho, né, velho? É muito complicado, cara. Mistérios misteriosos do Nerdrops. Olá! Hoje em Mistérios Misteriosos do Nerdrops, temos o misterioso desaparecimento de Alan Polar, que foi misteriosamente substituído por Marcelo Salgado, do podcast Pode Comer. Notem também que logo mais, Guizão será misteriosamente limado deste programa. Abdução? Conspiração? Conexão? Talvez nunca tenhamos a resposta de mais este... Mistérios Misteriosos do Nerdrops. E já que a onda é Crepúsculo, surge Ethan Hawke alegando que o novo filme dele, Daybreakers, é o antídoto para os filmes do gênero. Graças ao bom Deus. Ao pai. Ele fala mais: somos um antídoto para Crepúsculo e True Blood e coisas assim. Somos um filme de horror da velha escola, old school, cara, é isso aí. Minha esperança é de que nós vamos acabar com a inundação do gênero. Há sempre o ponto de saturação. É aí cai um pouco no que eu falei antes, né, cara? Não é que tá saturado, é que tá vendendo. Se você parar e for ver mesmo, esse filminho emo não tá saturado. Tem o quê? Crepúsculo 1 e 2 e o que mais? Não, cara, é o velho. Então, tudo bem, ó, você tem a saga Crepúsculo. Crepúsculo, você tem aquele Vampire Diaries, você vai ter aquele outro filme que não, vai ser agora. Peraí, tipo... Diário de Vampiro não é emo, cara. Tudo bem, não é emo, mas qual que é a temática central do filme? Uma mina adolescente e dois vampiros afim dela, velho. O que é Crepúsculo? Eu vou ser bem sincero, tá ligado? Eu não vi o Vampire Diaries, mas pelo que eu vi, tipo assim, a chamada, cara, é bem parecido nesse esquema de uma mina adolescente e dois vampiros, tipo, afim dela. Agora me fala, que filme que nunca teve uma mina adolescente com dois caras afim dela? Smallville. Smallville não é isso, cara. Smallville é o Lex Luthor e o Clark Kent afim da Lana. Se for ver, assim, Entrevista com o Vampiro é quase pedófilo, então, né? Então, é isso que eu ia falar, velho. Só que o Entrevista com o Vampiro, tipo, ele é muito mais denso, tipo, da forma com que ele lida com os vampiros, tá ligado? É, viram que a receita do Crepúsculo deu certo, né, cara? Então, a série é essa. Agora que você pega True Blood. True Blood também tem esse... Dois caras por uma vertente mina. Aí da... É, dois caras por uma mina, mas não é o ponto da série, entendeu? Não é isso a série. Não é que nem Vampire Diaries que é isso, entendeu? No True Blood tem isso, mas não é o plot da série, entendeu? É, eu posso até condenar aí até o final da última temporada e tal, mas eu não vejo que tenha muita via disso no True Blood, cara. Não mesmo. Mas pra mim, cara, o que acontece? Tipo, os filmes de vampiros, tá ligado? A forma que os vampiros estão sendo abordados em Hollywood hoje é o quê? Tá muito mais voltado pra esse lado, tipo, de romance, tá ligado? Esse lado, tipo, assim, dos vampiros se relacionando com humanos e vice-versa. Só que, cara, sei lá, tipo, mesmo no próprio Entrevista com o Vampiro, que é bem antigo, tem isso, mas tem umas coisas assim que são muito além, tipo, quando eles lidam com toda aquela temática da imortalidade, tá ligado? Aí depois disso, veio toda aquela coisa de ação. Mano, tu não assistiu outro Blood mesmo, velho. Não, então, não vi. É isso que eu tô falando. Vê o primeiro capítulo, vê o primeiro capítulo já tá bom. Não, cara, ele tem mulher pelada, não assiste, não. Ah, não, engraçadinho. Eu tô ligado que me falaram que tem, tipo, uma cena de pegação, assim, bem louca, né? Bom, vale a pena. É bem diferente desse... Sabe, essa pegada, o negócio vai bem no fundo dos negócios da... Opa, vai bem no... Vai bem no íntimo. Vai bem no fundo dessa mitologia. Vai bem no fundo dessa mitologia dos vampiros. Bom, pelo menos é que é criada na série. Agora, isso daí é uma coisa muito relativa de se falar, porque eu não sei como o papo chegou a isso, mas se você chegar e pegar Buffy era dois caras afim de uma mina. Quem agora, era, além do Angel? O Spike. E agora, Crepúsculo nada mais é do que um cara afim do outro. E a Bela olhando. Falando. Não, mas o que eu ia falar, na verdade, é o seguinte, porque a temática mudou, tá ligado? A forma com que eles contam a história, tipo, dos vampiros, antes era contada como? Tipo, com ação, onde você tinha Buffy, você tinha Angel, você tinha, tipo, o próprio Blade, né? Tipo, sempre foi contado os vampiros dessa forma, e agora tá numa coisa assim, tipo... Posso falar uma coisa pra acabar total com essa notícia? Fala aí, velho. A Mônica me fez assistir Crepúsculo e Lua Nova. E o melhor de tudo, isso está gravado. Ai, cara. Ó, o olho é cheio de lágrima, cara. Isso daí não foi pra acabar com a notícia. Isso daí foi pra acabar com a sua masculinidade, né, cara? Ah, já era duvidosa. Todos os chegue no SUS e aponte e fale pra ele: você viu Crepúsculo, seu emo? Tá bom? Por favor, muito obrigado. Você gosta de participar do Nerd Drops ou Horonix? É. Deixa o que disse. Não, mas. E, cara, eu vou falar, viu? É o que todo mundo fala. É uma coisa de viado sem fim, viu? Não, na verdade, assim, eu me recuso a discutir Crepúsculo como um filme de vampiro, cara. Não é de vampiro aquela. Vampiro não brilha no sol, cacete. E outra, uma coisa que eu acho que aqui ninguém sabia. Além dos vampiros brilharem no sol e no mundo deles tá sempre nublado. Eles... Especialista em Crepúsculo agora, vai lá. Eles têm poderes, cara. Um consegue ver o futuro. É um crepuscólogo, né? Eu sou um crepuscólogo. Crepuscólogo. Não, mas você tem que entender que eu tô fazendo estudo de Crepúsculo pra escrever Bola Nova, Prepúcio. Então, eu tenho um motivo, cara. Eu tenho um motivo. Eles terem poderes é normal. Que filme de vampiro que ele não tem? E outra, aí tem também a questão do tá nublado. Também é qualquer lugar. Vê algum filme de vampiro que tem salão. Só no Blade, cara. Tudo bem, Guizão. Agora, então, beleza. Eles têm poderes. O poder do médico é copiar as emoções, inibir as emoções. O da outra é prever o futuro. O do outro é a telecinese. Cara, não só isso, ó. Pra você ver, eu nunca vi, tipo, Crepúsculo, então por isso que eu não critico tanto, eu não falo tão mal, porque, assim, se eu não vi, eu não acho que eu tenho direito de, tipo, de criticar mesmo. Mas duas coisas de Crepúsculo que eu acho, assim, foda. A primeira, o personagem principal, que é o Edward, não sei qual dos dois que é, mas, tipo, tem o... que é o vampiro, né? Isso que eu não viu, hein? Ele não viu, ele só leu todos os livros. Tem, isso mesmo, é verdade. Eu tô começando a ficar com nojo, eu posso sair do programa? Não, cara, você vai ficar até o final. Então, cara, sabe qual é que é a parada? O personagem principal foi um cara que morreu do Harry Potter, velho. Então, tipo assim, se o Harry Potter, tipo, é uma coisa boa, tá ligado? Tipo, um cara que morreu, que foi tirado do Harry Potter, tipo, foi, é teoricamente um merda, né? E ele é o star do Crepúsculo. E outra coisa, o Crepúsculo tem poderes que veio de Heroes. Ou seja, Heroes tava aquela merda, tipo, o cara morreu do Harry Potter e essas duas influências foram pra Crepúsculo. Tipo, puta, velho, é lógico que é uma merda, tá ligado? Mesmo eu nunca tendo visto. Mas, conforme a gente tava falando, né? O Ethan Hawke... Que ligação Hawke, que você fez, hein? É, o Ethan Hawke, ele disse que Daybreakers é o antídoto mesmo, viu? E é isso aí, vamos esperar, né? Oi? Você toma um Daybreak e fica macho, é o antídoto? É, tem dois tipos de vampiro. Os vampiros de Crepúsculo e os outros. Cara, é tanto filme de vampiro viado e ruim que o filme do Daybreakers deveria chamar Combo Breaker. Combo, né, Breaker, é. Interrompeu uma sequência foda, e esse lance que vampiro só brilha de dia, só tem no Crepúsculo, eu discordo. No Blade eles brilham tanto que eles pegam fogo, né, velho? É verdade, viram cinzas, né? Caralho, é o próximo passo do Zina, tá ligado? O Zina vai virar cinza daqui a pouco. O Zina não, o Ronaldo. Ronaldo. Bom, e depois de muitos rumores iniciados depois do lançamento do DVD de Star Trek, a Paramount Pictures revelou a data de estreia de Star Trek 2. A sequência do sucesso do ano passado chegará às telonas no dia 29 de junho de 2012, 5 meses antes do final de tudo, né? Pelo menos até agora não há competição anunciada nesta época, mas é na claro. Na sua opinião. Na minha e na dos Maias, né, cara? Ah, quem são eles? Se eles fossem eles, estavam aí até hoje, né, cara? Quem foram? Piada já usada. Alerta. Foi uma civilização que foi maiada já, né, velho? O primeiro filme dirigido por J.J. Abrams, com um orçamento de $150 milhões, rendeu 385 milhões ao redor do mundo. Star Trek não rendeu tudo que eles esperavam, né? Cara, porque se for ver bem, o custo do filme foi bem alto porque lucrou. Quer dizer, né, lucrou aí ainda 385, né? Mas gastou esses 150, né? É, mas isso é o lucro no mundo. O que a gente tem que lembrar que não é contabilizado para as distribuidoras, né? As distribuidoras contabilizam lucro nos Estados Unidos. Cara, eu fico tão emocionado quando o Nerd Drops traz uma pessoa que entende das coisas. Sabe de alguma coisa, né? Então, ó, o olho enche de lágrima, cara. Dá uma batedeira, eu fico realmente emocionado, tá ligado? O bom é que eu posso parar de fingir que eu sei de alguma coisa, né, velho? Cara, que você acha, tipo, como a data de estreia tá no dia 29, tipo, de 2012, você não acha que vai tá muito envolvido com o sucesso que a última temporada de Lost vai fazer, cara? Isso pode estar um pouco relacionado? Não, eu acho que vai estar até longe um do outro, né? Porque a última temporada de Lost vai acabar agora. Até lá tem mais de um ano e meio, né? Não, mas eu digo assim, ó. Ah, beleza. É, eu vejo dois caminhos pra Lost. Ou muito foda ou muito ruim, tá ligado? Aí vamos supor que seja muito ruim. Será que de repente o estúdio, os caras vão tipo, porra, vamos colocar Star Trek 2 na mão do J.J. Abrams, tá ligado? Eu acho que não, porque, meu, o cara é foda, mas... Ô, Huronix, você não pode fazer a pergunta e responder, cara. Você tem que dar uma chance pros outros. Não, mas... Agora eu descobri porque ele toca um cast sozinho, né, velho? Não, mas isso que o Huronix falou tem uma certa razão, mas o que acontece? O pessoal, eles estavam fazendo isso com ele já agora, não depois. Tanto que eles deram várias coisas pra ele fazer que ele não assumiu por causa do Lost, não foi? O Lost, na verdade, ele teve mais envolvido só com o começo da série, né? Ele deu um kickstart lá e deixou a galera, a produção, correr sozinha. Agora com a produção aí do Fringe, né? Que parece que ele tá mais diretamente envolvido. E acho que é só, cara. Ele não foi o cara nessas produções que ele fez e aí o cara vai começar a decair até quando? Na verdade, o J.J. Abrams é um cara genial, só que com uma obra incompleta ainda, né? O que ele fez até agora de completo? Felicity, certo? o resto de tudo que ele fez, tirando vai Star Trek. O Alias é dele também, não é? O Alias. E mesmo assim, não é uma coisa assim que, nossa... Que genial, o cara mais Supinha, genial, né? Do mundo. É alguma coisa nova, mas não é uma coisa muito genial. Mais inovador dele mesmo, eu acho que foi o Lost, né, cara? Até pelo agora. Menos... É, exatamente, exatamente. Mas a gente tem que ver que até onde Lost realmente é dele, assim, não teve influência externa e o caramba. Mesmo que seja assim, porque eu por escrever, por ser formado em letras, eu dou muito crédito aos roteiristas, né? Por isso que você fala bonito assim, que né? Nunca... Só pelo fato dele ter juntado roteiristas tão bons, né, tão geniais, isso já dá a ele uma reputação master, né? O cara conseguiu fazer alguma coisa. Agora, isso tudo pode tudo ir por água abaixo, dependendo do final, né? Eu acho que não vai. Sinceramente, eu acho que não vai. Eu tenho uma opinião diferente do Moreira. Só uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente. Tem um vídeo... Vocês conhecem o TED? É TED.com o site. Tem um vídeo que, assim, tipo... São várias pessoas muito fodas, que nem... Tem vídeo do Bill Gates, tem vídeo da Michelle Obama, tipo, que falam sobre o que eles têm feito, né? E tem um vídeo muito legal do J.J. Abrams, falando um pouco... Tipo assim, falando um pouco sobre ele mesmo, né? Do trabalho dele e de Lost. É muito legal, cara. Depois eu mando link, aí se o pessoal quiser, se não vocês lembram ele, tipo, pra colocar no post, que é bem interessante, assim, quem curte Lost e gosta bastante do trabalho do J.J. Abrams, vale a pena conferir. Mas você sabe uma tática que eu vejo no Abrams, que ele faz tempo e que todo mundo tá começando a fazer agora, ele mantém a equipe, né, pra fazer tudo. Os roteiristas são os mesmos, a produção geralmente é ele que cuida, então ele já tá familiarizado com quem ele contrata, entendeu? Então tá, eu acho que o diferencial tá nisso, né? Hoje, o que a galera tá fazendo hoje, já é coisa que ele fazia muito tempo atrás. E mas falando, deixando o lucro de lado, vocês gostaram do novo Star Trek? Eu gostei pra É uma coisa engraçada, a galera do trampo e tal, porque eu trabalho com várias mulheres, e elas gostaram, cara. Elas falaram que o filme foi muito bom. Então, talvez, será que o filme não foi muito bom pra elas? Porque eu não assisti, eu não tenho curiosidade nenhuma de assistir. Se ele é o Leonardo Nimoy fazendo uma participação especial como o próprio Spock, isso já é alguma coisa, sabe? E não ficando absurdo, né? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Sim. Porque, assim, tinha um cara também no meu trampo que, o cara era fanático, assim, ele via a série original mesmo, né? E ele viu, acho que na semana de estreia e gostou pra caramba, né? E, assim, sempre quando eu pergunto pra alguém quando eu perguntava na época de lançamento sobre o filme, pouquíssimas pessoas falaram que assim, tipo, que não gostaram. E se de repente era, achei o filme muito bom, mas não gostei de algum elemento específico. Então, pra mim, assim, como eu ainda não vi e cheguei a assistir um pouco a série clássica, a minha pergunta pra vocês é a seguinte: vocês não acham que o que ele conseguiu foi um bruta de um feito de fazer tantas pessoas diferentes? Como o Sussi falou, porra, mulheres gostaram do Star Trek, cara, uma coisa que é uber nerd, tá ligado? A galera mais raízes, assim, tipo, que assistia a série clássica gostou, o pessoal, tipo, que não conhecia Star Trek gostou do reboot, ele conseguiu assim. Pessoal do campo, né? Pessoal roots, o pessoal que tem lavoura, essas baratas, assim, o pessoal que colhe milho, que planta milho. Eu acho que uma coisa que ele fez, poderia ter dado errado, mas acho que ele fez, foi pelo caminho certo, é o fato dele ter juntado elementos da série clássica e ter aproximado muito de Galáctica. Se você assistir o filme... Battlestar Galáctica, você diz, né? Exato. Você vai ver muitos elementos ali que aproxima muito. Então, ficou uma coisa bem legal, porque Battlestar Galáctica é bem legal. É tudo muito novo, né? A questão da tecnologia, a forma como... Sei lá, o acabamento da série, né? Eu não sei como chama isso, a arte, né? A arte da série. Uhum. Ele aproximou muito disso no filme. Acho que era mais ou menos a receita. E aí ele seguiu certo. Então, acho que por isso que deu certo. E ele colocou o Nimoy, né, cara? Todo mundo que é fã, que é tracker, só de ver o Nimoy já começa a ficar molhado. Ah, com certeza. A gente considera o Star Trek novo, ele é um reboot, né? Não tem jeito de considerar ele de outra forma a não ser o reboot, pelo que a gente vê no roteiro do filme. E ele conseguiu fazer isso, cara, com uma saga de séries e filmes que já tem o quê? 50 anos, cara? Então, porra, o cara, o que ele fez realmente foi um feito, né? Para os saudosistas da Sony... É que eu digo, a bosta do Metal Gear Solid, o filme tá morto, não vai mais rolar. Cara, é uma franquia chata que não vai virar nada, tá? No Rio, cara. Você tá falando que Metal Gear Solid é uma franquia chata? Não, você cara, tá falando isso porque acabou. Os especialistas em games caíram tudo fora, né, velho? Então fica à vontade. Que pariu, velho. Eu não joguei o 4 porque eu não tenho Play 3, mas Metal Gear é foda pra caralho, Tussi. Com certeza, com certeza. Recentemente, cara, eu não joguei o 1, de tão bom que ele é. Puta merda. Quem conhece aquele site, o Collider, né? Eles entraram em contato com o produtor Mike De Luca, que era o produtor do filme, pra saber o andamento, né? E recebeu aquela resposta: não vai mais ter filme. Ele não vê uma vontade muito grande das partes de fazer o filme, né? E se o filme depois for um puta filmaço, nossa, não vai vender mais jogo por causa disso, sabe? E as companhias ficam muito protetoras com relação às suas propriedades. E é isso, cara. Solid Snake entrou pelo ralo e fugiu. Não vai mais ter o filme. Então, se entrou pelo ralo, não é Solid, né? É Liquid. É Liquid Snake, é. Entrou pelo Halo. Literalmente, né, cara? Literalmente. Porque se você vê agora em 2010, se eu não me engano, já vai sair o Metal Gear pra Xbox, né? Alguém de vocês, alguém do pessoal aí gosta, acompanha, jogou algum jogo da série? Não, odeio. Halo é legal pra caramba. Não, tô falando de Metal Gear. Eu também odeio. Ah, não gostam. Mas beleza, então assim, ó. Como vai ser um cara que 3 joga... contra 1 aqui. Não, tudo bem. Então meu comentário vai ser ciso, conciso e objetivo, velho. Por que que pra mim isso não ia dar certo? Porque Metal Gear, cara, principalmente o 3 é quase um filme, cara. Por isso que não faria sentido você fazer um filme, tipo, num jogo que é quase um filme. O 3, a abertura do 3, cara, tipo, a música tema parece filme de James Bond, cara. Tipo, nunca daria certo isso. Além de ser ruim, é um plágio. É isso que você tá dizendo. Não. Teoricamente, você queria ajudar a franquia de jogo, é isso, Gurunix? Não, cara, não. Teoricamente, é isso, tipo, você queria ajudar. Legal, a história é muito legal, tipo, assim, tem umas CGs, assim, um pouco cansativas, e é uma história bem complexa, cara, mas é muito boa. Além de plágio, é cansativo. Além de ruim, plágio é cansativo, cara. Fala o que vocês quiserem, cara. Metal Gear é foda. Quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Não, eu só queria dizer pros executivos da Sony que eles podem patrocinar o Nerdrops na hora que eles quiserem. Corra. Não. O dia que eu receber um e-mail da Sony, cara, eu jogo Metal Gear desde pequenininho. Eu nunca vi um jogo tão bom que nem esse. É ruim, plágio, é cansativo. Cansativo e gay. E gay. Vamos pra próxima, porque essa daqui não dá mais. Ah, super. O Gurunix fail. Gurunix fail. Lá é você, o Gurunix, se você fosse um publicitário da Sony, tu tava desempregado agora. Com força. Esse não foi o poste pago. Bom, gente, as notícias que chegam agora é que o elenco de Lanterna Verde pode ficar menos feio. Segundo o noticiado, né, o ator Peter Sarsgaard, ele está em negociações para ser o vilão Dr. Hector Hammond. A grande controvérsia aí é que todo mundo achava, né, que o ator Jack Earle, né, que é o bonitão aí que fez o Rorschach em Watchmen, ele poderia estar faturando aí o papel do Sinestro, né, que foi notícia divulgada aí no mês de outubro do ano passado. Bom, e já que o Jack Earle Halley já tem um relacionamento firme aí com a Warner Bros, segundo os últimos projetos que ele anda se envolvendo, né, como Watchmen, A Hora do Pesadelo, o estúdio só vê ele como o responsável para dar vida ao instrutor de Hal Jordan. Então, quer dizer, mesmo com a escalação do Peter Sarsgaard, é possível ainda que o Halley entre aí no elenco do Lanterna Verde ao lado de Ryan Reynolds, né, como o Hal Jordan. O tutor dele não morreu? Não morre no começo da história? Tipo, a nave pousa, ele cata o cara e morre? Então, o Geoff Johns, que é um cara mega foda de quadrinhos, né? Ele recontou a origem do Lanterna Verde na série mensal dele, que começou a ser lançada faz, assim, pouco mais de um ano aqui no Brasil, né? E o Hector Hammond, na nova história, tipo, na nova origens, ele aparece sendo um cara que, na verdade, namorava a filha do dono da companhia de jatos que o Hal trabalha, que é a mesma onde o pai dele trabalhava, né? Aí o que acontece? Quando ele... O Abin Sur, que é o cara que dá o anel dá o anel pro Hal Jordan, é sacanagem. Aí o Hal Jordan ganha o anel do... Enfim, ele pega um anel aí, que era do Abin Sur. Nossa, velho, não tem o que eu vou falar que vai ficar com duplo sentido. Ele herda o anel do Abin Sur, aí o Hector Hammond, ele vira um vilão, né? Tipo, que tem mega poderes de leitura de mente, de telepatia e o caramba, né? Então é bem legal que ele aparece essa repaginação dele na nova série. Quer dizer, só não foi pior que o Frodo, que teve que queimar o próprio anel, né, velho? É... É certeza. A única coisa que eu lembro de Lanterna Verde, quando eu ouço Lanterna Verde, é o Ring of Fire do Tosco Chanchado. Lanterna Verde, ele recebeu o sinal verde pro instrutor passar o anel pro Hal Jordan, tá bom. Ah! Bom, galera, e como vocês já devem saber, agora que o Robert Downey Jr. saiu de Cowboys and Aliens, o John Favreau, que também é diretor do Homem de Ferro, tá... Puta, John Favreau, esse nome é... Eu acho de Favreau. Olha como é sonoro. Ele tá à procura aí... Pra começar, não é Favreau, é Favreau. Não, Favreau, cara, deixa assim. Eu sempre falei assim, nunca ninguém corrigiu. É só você, né, cara? É Surrogate, é Favreau. Qual o seu problema com o R? Você não gosta dele em lugar errado? Enchendo seu... E de novo, né, cara, o site Collider aí disse que talvez quem vai ser o escolhido é o Daniel Craig. De acordo com o site, o Daniel Craig ele já tá em negociação pra assumir o papel de Zach Johnson. E aquilo, né, uma história que vai ter índios, apaches e naves espaciais. Alguém quer comentar alguma coisa? Essa notícia prova que o Polar consulta bastante o Collider. É. Coisa mais importante da notícia foi essa, né, basicamente. Pô, sabe o que é sacanagem? Tipo, o Robert Downey Jr. falou, ah, beleza, não preciso dessa p***, tem Homem de Ferro 2 e, sei lá, filme dos Vingadores, tá ligado? Aí o Daniel Craig, merda, o último 007 foi uma bosta, vou ter que pegar um filme de cowboys e aliens, que legal. O problema do Daniel Craig pegar isso daí, que isso daí é um perigo pra ele, né? Se uma nave passa rasante perto dele, as orelhas vibram e ele voa, certeza. Certeza, cara. Aquilo ali parece um satélite, cara. Foi por isso que ele foi contratado. Foi pra interceptar o sinal inimigo, né, cara? Ele foi contratado como alien. Não duvido, viu, cara? Não duvido. Não, cara, aqui, infelizmente pra vocês dessa teoria, ele tá confirmado que ele é o personagem principal, que é o Zach Johnson, né, cara? E aproveitando aí, falando em orelhas e tudo mais, né? A Lionsgate. Cara, eu falei, né? Que o filme do Exterminador do Futuro ia acabar se dando mal. Que se você fosse... sabe que o Terminator, que o T-800 não tem orelha. O T-800 não tem orelha, né, mano? E agora quem tá aí na briga dos direitos de Exterminador do Futuro é Lionsgate. Pra quem não sabe, a Lionsgate é a produtora aí do Jogos Mortais 1, 2, 3, 23, 47 e 52. É isso, não é? Ou eu tô falando bosta? E os que estão entre eles também. Né? E os que estão entre eles, lógico. Não tem muito o que falar, né? Eles estão aí... Os direitos da franquia não tá tão alto assim, são só 15 milhões. Se você parar e for ver, mas 15 milhões é dinheiro pra caramba. Não. Se eu tivesse ganhado aqueles 72 milhões na Mega Sena, você ia ver, eu já ia ter essa franquia comigo. Mas também teve o grupo lá que foi a falência no ano passado e que colocou os direitos à venda. A Lionsgate foi oficialmente reconhecida como líder dos lances do leilão. Tipo, ela foi a última lá e falou, toma, 15 milhões. Na verdade, não foi confirmado o valor. Mas de lance pra lance é 500 mil. Sim. E é isso. O leilão aí se encerra dia 5 de fevereiro e o resultado será divulgado pela Corte Federal, que cuida do processo no dia 10 de fevereiro. Não acabou ainda, então. Não, tá rolando. Se você tiver 500 milhões a mais do que o último lance, cara, vai lá. Pô, 500 mil, cara. 500 mil, 500 milhões não. Você compra até o Avatar, velho. E a continuação de Tropa de Elite tem um novo vilão. O ator e cantor Seu Jorge, já atuou lá em Cidade de Deus, né? Será um dos antagonistas de Tropa de Elite 2. Ele vai ser o antagonista do Capitão Nascimento, né? Na trama, o Capitão Nascimento, que é o vivido pelo Wagner Moura, né? Terá que lidar com o fato de que sua ex-mulher, Rosane, ter se casado com um político. Quando o filho do ex-casal é sequestrado, filho do Capitão Nascimento, o Nascimento e o deputado se unem pra tentar resolver o caso. O resumo é extra-oficial e a trama pode mudar. Ou seja, quando o Nascimentinho for sequestrado... Você sabe porque ela largou ele, né? Porque ele gritava muito. É porque ela queria mandar também. Que mandar essa p***? Uma vez eu peguei a minha namorada lendo uma revista, eu falei, não, esse é o meu momento, né, velho? Caralho, que eu vou zoar. Do bicho. Ai, eu porque... Tava lendo cheio. Esse é o meu momento. Eu peguei a revista, eu taquei no chão, eu que mando essa p***. Entendeu? Você entendeu? Aí depois é claro que eu peguei a revista, pedi desculpa, mas, né? Mas você fez a cena. Eu tive que aproveitar a hora, né, cara? Eu posso falar uma coisa? Quando eu tava montando a pauta, eu falei, né? Não, porque eu vou começar a gravação, quem manda nessa porra sou eu. Mas a gravação já demorou tanto que tá todo mundo dormindo. Se eu fizer isso, eu sou expulso de casa. Então, cara. Olha, diz aí, velho. Você perde a namorada, mas não piada, né? Com certeza. Velho, são dois momentos do cinema que eu queria viver, né? No caso, um desses, aqui no exemplo que eu dei aqui do Tropa de Elite, né? Esse daqui é um. E o outro é aquele do filme lá do Procurado, que o cara manda patrão a merda, bate no teclado na cara do. Clique, cara. Aqui, eu acho que todo ser humano teria que ter o direito a um dia daqueles, pelo menos, né, cara? Então, você falou que tinha duas cenas, uma era essa. Eu pensei que você ia falar que a outra era do Marlon Brando no último Tango em Paris, a cena da manteiga. Ninguém assistiu a porra desse filme, né, cara? Ninguém viu. Você tem que ver um filminho mais... cult, tipo, né, cara? Assim, Marlon Brando antes de... Não era ele que tava no Poderoso Chefão? Puta que pariu. Não fala isso, bicho. Eu tenho medo de perguntar o que esse cara fez com a manteiga e com a cenoura. Foi isso mesmo. Enfiou no rabo? Bom, mas Tropa de Elite 2 vai estrear no segundo semestre de 2011. Tá aí já, né? Ou não? Agora você não acha que isso daí é meio absurdo? O primeiro filme foi um filme muito bom e tal. Agora estão querendo entrar nos moldes de Hollywood, sabe? E tentar enxergar sequências em tudo quanto é canto, cara. Tá certo, a história vai ser foda. Vai ter o mendigo mais famoso do Brasil. Bom, e durante a promoção do remake, o Lobisomem aí, do diretor Joe Johnston, né? Filme, remake, pelo menos pelos trailers, né? Tem cara de ser tudo de bom. Nas suas entrevistas, né? Obviamente que cercaram um monte de perguntas, né? E todas, né? A respeito de Capitão América e Jurassic Park e nada do Lobisomem, né? Bom, e durante suas declarações aí, né? Ele confirmou a quarta incursão aí da franquia Jurassic Park. Ele diz que realmente acontecerá e que será completamente diferente dos demais, né? Isso daí a gente já comentou em Nerd Drops passados aí, né? Até a gente falou sobre a possibilidade de dinossauros com armas e cavaquinhos, né? Episódio histórico. O Tiranossauro Rex ia ter um cavaquinho. O próprio John Johnson, ele confirmou, né, que caso o filme fosse desenvolvido, né, ele não trataria mais de pessoas fugindo desesperadas de uma ilha cheia de dinossauros, né. Outra novidade também, né, que ele tá responsável aí da adaptação do Capitão América, ele disse que o Capitão América não vai ser nada do que a gente espera, né, vai ser uma experiência aí totalmente diferente. E apesar de ser influenciado pelos quadrinhos, né, ele segue uma direção completamente diferente, né, a origem do Capitão América. O filme ele acontecerá no período em que Steve Rogers virou o herói, né? Era bom, né, velho? Ele vai receber o prêmio Metal Gear de qualidade, é isso? Não, velho. Ultimates. Leia Ultimates. O Capitão América no Supremos é foda, cara. É muito louco. É bem legal. Já falei isso também. Algum trailer drops aí da vida. O diretor ainda, ele declarou que é interessante explorar as consequências da transformação, né, do Steve Rogers, né, que no caso era um cara franzino, para uma espécime perfeita, né, de ser humano. Como isso o afetou psicológica e emocionalmente. E o diretor aí já promete aí grandes cenas de ação e coisas sem precedentes no cinema. Vou te falar uma coisa, se hoje eu ficasse todo bombado, um pouco mais alto e tivesse poderes especiais, eu ia comer geral. Brother, defender o mundo, o cacete, brother. Eu ia nessas micareta, eu ia comer até a mãe de quem tá lá, brother. Ô Sussi, o pessoal do teu trampo ouve, né? Ele cortem isso novamente, por favor. Isso quer dizer que se você fosse o Capitão América, você ia tirar o escudo da reta. Eu ia tirar o escudo da reta e ia apresentar a daga do poder. Nossa, velho, que merda. Que misturou Thor com a p*** do Capitão América. Thor, cara, agora... Martelo, p***! Jurassic Park, apesar de a gente já saber mais ou menos o esquema, né? Ele disse que vai mudar isso e tal, mas é algo que a gente já pode mais ou menos prever. E Capitão América, o que vocês estão esperando? Cara, eu acho que vai ser um filme do caralho, velho. Foi o que eu falei. Se vocês nunca leram então, o filme, se for um filme do caralho, vai ser o que eu falei. Por não. Vai ser com Frota. Ah, aí vai ser Capitão Brasileirinhas. Certeza. Nossa, velho, até desanimei. Depois que você citou aí, até desanimei de falar da história do Capitão América, velho. Foda-se também. Não, mas eu acho também que vai ser. Se você pegar a qualidade dos últimos filmes de personagens de quadrinhos, né? Batman. Estão ficando bem mais maduros, né? Isso daí é uma verdade. Sim, sim, sim. Então vai ser foda mesmo, vai ser bem legal e vai incluir um monte de gente que não acompanha, por exemplo, eu, que não acompanho os quadrinhos do Capitão América, apesar de ter acompanhado tudo em volta, assim, da Marvel, vai trazer um monte de gente pra essa, pra ler, né, Capitão América. Vocês acham que seria mais interessante o quê? Fazer algo mais moderno, mais atual, ou respeitar aquela timeline de um cara que surgiu na Segunda Guerra e de repente fazer até um filme de época, né? Como no caso o Watchmen, né? Que o Zack Snyder mandou a adaptação pro cara e manteve o filme ambientado em 1985, né? Você acha que seria mais interessante em deixar na época da Segunda Guerra? Sim, sim. Timeline. Tem que estar lá. Até porque hoje em dia a gente tá carente de filme de Segunda Guerra, né? Vamos ser realistas. Qual foi o último filme bom da Segunda Guerra? Metal Gear. Pô, mas velho, né? Foi cancelado, né, cara? Não, isso daí não é Segunda Guerra. Isso daí é uma guerra de segunda, né, velho? Olha, mas o Vingadores, cara, na verdade ele seria dividido em dois filmes, né? O primeiro filme contando a história do Capitão América, que seria o The First Avenger, que aí teria o nome dele, de Capitão América, e se passaria na Segunda Guerra. E pelo que o pessoal tava falando, do meio pro final do roteiro, ele já daria o gancho pra o Capitão América sendo trazido pra nossa época, né? Porque o que aconteceu com ele é exatamente isso. Então, o Steve Rogers, ele é o Capitão América, que ele se voluntariou pra que aplicassem nele o soro do super soldado, e ele lutou na Segunda Guerra. Aí, o que aconteceu? Ele lutou, se tornou um puta de um herói, e ele foi congelado, tipo, quando ele tava, de acordo com o Supremos, né, do Mark Miller, ele tava, teve uma explosão, uma bomba, tipo, não sei se era uma bomba atômica, aí ele caiu e ele ficou congelado. E acharam ele, descongelaram ele na nossa época. É porque no Supremos tem uma cena que é muito legal, até porque aparece o Bush, o presidente dos Estados Unidos, falando, Steve, como que é o século XXI, né? Aí, ele é legal, aí dá uma página inteira assim com o Capitão América no uniforme dele novo, falando, é muito bom, senhor presidente. Agora, isso que eu acho sempre um absurdo, velho, esse congelamento do Capitão América, né? Porque não foi nenhum processo criogênico, inteligente, nada. Isso daí foi congelar de gelo mesmo, né? Na maneira mais tosca. Foi que nem aquele filme lá, que eles acham um Neandertal congelado e eles descongelam o cara, sabe? Nossa, o Brendan Fraser, né, velho? É, que ele vai pra escola e tal. Pô, como que chama aquele ruivinho lá do Futurama? Fry. Até o congelamento do Fry é mais inteligente que o do Capitão América, né, velho? Muito, cara, porque pelo menos ele caiu na máquina. Agora é aquilo, né? Pô, imagina. Ele caiu numa máquina de criogenia, não foi? Imagina se o. Como que chama aquele puto lá, o que fez o Han Solo? O Indiana Jones. Quando entra. O Harrison Ford, quando vai explodir a cidade Indiana Jones 5, que ele entra na geladeira. Se a geladeira tá ligada, a hora que ela cai no chão, ele era um picolé. Criogenia nele. Era uma maneira de trazer ele pro século XXI, né, velho? Uma desculpa de ter Indiana Jones nos dias de hoje, né, velho? Ô, cara, não dá ideia que vai ter os 5 ainda, cara. Televisão. Personagens voltam para a última temporada de Lost. Os produtores de Lost anunciaram a volta de Harold Perrineau, que é o Michael, e a Cynthia Watrous, que é a Libby, para a sexta e última temporada da série, que estreia no dia 2 de fevereiro nos Estados Unidos. Eles deram uma coletiva lá com a ABC, mais um monte de gente da série, soltaram algumas coisas, como, por exemplo, deixaram entender que mistérios vão ficar sem explicação, né? Resta esperar para saber o que vai ser respondido e o que não vai ser respondido, que é o que me assusta. O que o J.J. Abrams me vendeu é que ele ia estar tudo costurado, tudo, né? Absolutamente. Então tem todo mundo que voltar, inclusive o Paulo tem que voltar também. E essa piada eu já fiz. É, cara, mas você tem que ter em mente que se o Paulo voltar, aí a franquia acaba de vez, né? Tipo, vai pela descarga abaixo. É, não tem costura que segure. Mas uma coisa que é vendido pra gente desde o começo da série é que tá tudo costurado mesmo, né? Uma história com a outra, tá tudo entrelaçado. E um tempo atrás, eles estavam falando que o Lost é da Disney, não tem uma parada assim? É, ele começou, acho que as três primeiras temporadas são produções da Disney. Então, não sei se ainda é, porque se você pegar o box da quarta e da quinta, né, não menciona mais a Buena Vista, né, que era a divisão da Disney. Ela é direto do estúdio da ABC, né? Imagina só, isso não tem explicação, e tendo Lost, a Pequena Sereia 1, Lost e, sabe, a Bela e a Fera. Porque, cara, é o que vai acontecer, eu acho, sabe? Vai ter aí depois um filme da série, eu acho que... Eu acho não, né? Vai um spoiler. o Sawyer e a Kate são Adão e Eva. Contei. Contei. Eu tava falando com meu amigo aqui no Skype, o Concon, que é o Lindelof lá. E ele confidenciou isso. Até a quarta temporada, a impressão que dava é que eles pegaram, vamos supor, o final da série e foram desconstruindo ela pra fazer, né, a série desde o primeiro, segundo, terceira temporada. Então, quer dizer, pô, tá segurando o público. Todo mundo quer saber a resolução dos mistérios e de repente eles soltam essa que alguns mistérios podem ficar sem explicação, cara. Isso vai ser, cara, porra, a maior sacanagem ever, né, velho? Isso daí não seria uma maneira de, sei lá, talvez fazer todo mundo realmente assistir e eu tenho que assistir pra ver se alguma coisa vai ficar sem explicação, sabe? Tipo, tenho que assistir 5 temporadas em 12 horas, barato assim, sabe? Tem aquele vídeo de 5 temporadas em 5 minutos, né? Sim, sim. Os box de DVDs, né, a partir da quarta temporada, eles resumem em 5 e 8 minutos, se não me engano, respectivamente, tudo que aconteceu em Lost até a temporada em vigência aí. É só pra te jogar na cara quanto tempo você poderia ter economizado, né, cara? Falando nisso, eu emprestei minhas temporadas de Lost e eu nunca recebi de volta o meu disco 3 da primeira temporada. Se alguém souber onde eu posso comprar o disco 3 da primeira temporada, hein? O que tá no Brasil, sabe? Pela TAM, por favor, me dê a dica, viu? Se não, um amigo seu que tem tudo original e pode fazer uma cópia. Não, não, o meu já é tudo cópia, é que eu não acho o mais amigo que tem tudo original, ele mudou de empresa. Cara, então, isso que você falou, assim, pra mim... Eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu acho que isso vai acontecer. Vai ter mistérios que eles não vão conseguir responder. Pelo seguinte, no primeiro momento, as primeiras temporadas, sempre foi passado, você ficava com aquela impressão exatamente do que o Oliver falou. Porra, tá tudo construído, tipo, eles sabem, tipo, tudo o que vai acontecer. Só que aí chega uma temporada onde tem um episódio todo sobre uma Kombi e a galera bebendo cerveja, choca de 40 anos, tá ligado? Aí você fica, porra, será que realmente os caras têm? Aí você já fica com aquela pulga atrás da orelha, tá ligado? Então, pra mim... O que você tá falando é relativo à terceira temporada. A terceira temporada, bicho, na minha opinião, nada mais foi do que uma tentativa de faturar mais pra série. A terceira temporada o quê? A terceira temporada... Falou assim, a terceira temporada, bicho. Repete isso. Você vê que a coisa só engrenou da metade da terceira temporada pra frente, né, cara? Mas aí tem uma coisa que eu discordo da maioria das pessoas que falam isso, Oliver, que é o seguinte, a terceira temporada ela foi mais fraca que as demais, porque ela não tinha muito, não podia muito, soltar muita coisa. Pode ser que seja até pra enrolar, mas tem elementos ali que construíram a coerência da história, entendeu? O próprio episódio da Kombi, e pra mim era importante ter esse episódio, pra mostrar um pouquinho mais do Hurley, pra mostrar a Kombi, que é um símbolo que vai aparecendo durante todo o desenrolar da série. E pelo que dizem, ela volta nessa última temporada, né? Pô, a gente já viu ela... Não, tô falando sério. Porque na Transformers, né? Não, como um Transformers, você vai virar um robô. Tô falando sério, cara. Na quinta temporada, você vê a Kombi... Aproveita agora que o Sus tá falando sério, aproveita. É, né? Você vê a Kombi e aí você imagina, né? Pô, mas cadê esse carro na ilha? Tem várias coisas que, pô, eles mostraram no futuro que agora que a série voltou pro passado, a gente tá vendo, pô, ó lá, a Kombi chegou, eles que trouxeram realmente, ela era usada pra isso, isso e isso, sabe? Tem um monte pra quem estudou já coesão e coerência, que normalmente é aplicado ao texto, né? Mas na produção cinematográfica ou no caso das séries, fica procurando elementos que aparentemente não fazem sentido ter, pra depois encontrar o sentido dele estar ali depois. Por exemplo, o fato do Loki em alguns momentos não conseguir andar, né, e você consegue entender depois. Parece que é uma coisa totalmente solta, uma ponta solta, mas depois ela... É por isso que dá a impressão de que ele não, que não é pra ser assim, não é pra ficar mistério solto. Então, ainda acho que eles vão fechar assim, pelo menos assim, os principais... Acho que vão ser fechados. Então, cara, mas o que eu te disse, só fechando o que eu tinha falado, é que, assim, pra mim, eles começaram, tipo, com uma construção de mitos tão grande, tipo, tantas coisas, tantas referências, que se no primeiro momento tudo já foi construído, tudo já tava escrito, tudo bem. Mas eu pra mim, eu não acho que isso aconteceu, entendeu? De repente eles tinham coisas que foram escritas, só que aí depois eles tiveram que fazer algumas adaptações, e por isso que eu acho que vão ficar, sim, algumas pontas soltas, cara. Só que, sinceramente, meu, eu não me importo dessas pontas soltas, porque o a série como um todo até agora, lógico que ainda não tendo visto a última temporada, cara, é sensacional, entendeu? Eu gosto pra cacete, assim, ela foi única, tipo, todo o sucesso e a forma com que eles contaram a história. Assim, você falou uma coisa interessante. Realmente, pode ser que fique alguma coisa solta, não só por alguma mudança repentina, mas também, e a gente conecta aqui com o principal assunto da notícia, porque alguns personagens, alguns atores podem não aceitar fazer o final, né? Como teve alguns, que eu acho que foi o Echo, não era? O Mr. Echo que não quis voltar, que eu acho que queriam chamar ele e tal. E, tipo, aqueles dois que saíram, que foi a Ana Lucia, que ela saiu porque, tipo, foi pegar bêbada. Tiveram uns atores que saíram por causa disso também. O próprio Harold Perrinet deu uma de Wagner Love aí, achou que era estrelinha e não queria voltar e tal. Wagner Love é sacanagem. A gente tem que ver também que no decorrer da série, né, cara, uma das ferramentas que eles usaram pra explicar muitos mitos e lendas aí que a série acabou gerando foi a tal da desmistificação de certos fatos, né? Então, o que era mistério na primeira, com a escotilha, né? Eles transformaram a escotilha em uma babaquice na segunda temporada, né? Não só isso, assim... o urso polar também, né? O urso polar, que você fica, então... caralho, o urso polar numa ilha tropical, e depois você vê que, eles estavam fazendo, tipo, todo aquele estudo, que ele tava que é onde a Kate fica presa com o Sawyer, né? Entre outros mitos também. Eles vão matando todos os grandes mistérios, os caras, eles desenvolvem uma história que é totalmente, torna irrelevante aquilo, o que era um grande mistério na primeira, já não é mais agora, entendeu? E toda temporada ela desenvolve um mistério e desmistifica na próxima, cara. Que foda. Olha, porque assim, ó, vamos parar pra pensar, tipo, se a série em si é um mito, porque ela teve uma construção de tantas coisas, assim, que você não sabe como tá relacionada, e da primeira pra segunda, da segunda pra terceira e assim por diante, sempre foi a desmistificação dos mitos, o que você pode pensar? Porra, a última temporada vai explicar tudo o que aconteceu de uma forma que vai ser, tipo, tudo normal e não teve nada de, meu Deus, que parada foda, se você for viajar. Entendeu meu raciocínio? Não, eu entendi. Só que a série, na quarta e na quinta temporada, elas começaram a desenvolver uma história que, em vez de explicar mais, né, algumas coisas que precisam serem explanadas e bem, né, porque até agora tem vários mistérios, tipo um monstro de fumaça. Ninguém tem um puto de ideia do que seja aquilo, bicho, até hoje. Vamos dizer assim, na quarta eles desenvolveram a ficção científica na série. E na quinta eles já partiram pro lado sobrenatural. Então agora na sexta eles vão ter que explicar como que eles vão conciliar as duas coisas que são totalmente diferentes, velho. Eu não sei se vocês concordam comigo, o Arquivo X fez isso e terminou do jeito que terminou, cara. Medo. Cara, mas até o Arquivo X depois terminou, só que depois tiveram dois filmes que arrecadaram dinheiro pra caralho também, ó. De repente pode ser uma abordagem, né? Ah, só que nesse meio tempo, Favrou. Favrou os Fran. Favrou vários Fran. Frustrou, né? Os Frans. Eu acho que a fumaça não. Preta é mais ou menos como se o Cascão tivesse correntes de Andrômeda. Ai, meu Deus. Bom, gente, era isso, né? O mérito da série tá de segurar a audiência, né, cara? E nada mais. Vamos ver agora o que acaba na sexta, né, velho? A internet vai cair no último capítulo, cara. Games. Let me tell you a little something about LA. Pra quem achou aí o Distrito 9 um filme foda, o diretor, que não vale a pena ser citado aqui, disse que... Como que não, velho? Não, o cara aquele dia brigou comigo porque o diretor tem que ser citado, não sei o quê. Se ele for citado, eu bipo, certeza. Se tiver relacionado a Distrito 9, eu bipo. A gente não vai falar mais de New... Não vamos falar. Eu queria ver o Sussi falando isso. Nilbon. Nilbon. Mas é isso, cara. O próprio diretor do filme falou que poderia dar certo assim de uma forma foda, né? Ele deu uma entrevista aí pro LA Times, o protegido do Peter Jackson, né? O Nilbon Camp. Ah, acertei. Admitiu que jogos baseados em filmes são uma bosta. E nunca funciona. Só que ele disse que a ambientação virtual dos subúrbios... sabe o que é isso? Ele jogou Modern Warfare novo e ele viu que a parte do Rio de Janeiro é mais engraçada, é mais legal de jogar. Então ele substitui os bandidos pelos monstros de dois, pelos baratão, E fechou. Ele vai fazer uns skins novo, né, cara? É um mod, né? Um mod de Modern Warfare. É um mod. E é isso, cara. Nem a história vai mudar. Tá ligado? Se você perceber bem, né, cara, o look do filme, ele contribui bastante pra um tipo de jogo, assim, atirador de primeira pessoa, né? Sim, bastante. Ah, eu acho mais do mesmo, cara. Precisa não. Eu acho que precisa, cara. Jogo de primeira pessoa é sempre bom. Ah, é muito chato. Eu gosto de Mario Bros. Se tiver um jogo primeira pessoa no Mario Bros, eu jogo. O Marcelo salgando a horta do Sussi, velho. Puta merda, olha, velho. E mesmo tendo dado essas declarações, né, no camp, ele ainda acrescentou que, apesar de dito tudo isso, não há nada sendo feito nesse sentido, né? O que dificulta aí a realização, já que as distribuidoras não vão se interessar em algo que já teve o seu tempo para acontecer. É o que é uma grande verdade, né, cara? O filme foi muito bom, ele inovou, ele tem um roteiro legal, ele tem efeitos legais, ele teve um custo baixo, teve uma arrecadação alta, né? Ele pode ser o que a gente chama de filme perfeito em termos comerciais, né, velho? Falando em discussão de criar jogo, pra, tipo, lucrar com o jogo também. Ah, lucramos grana pra caralho com o filme, vamos lucrar com o jogo. Só que, meu, é foda fazer isso, cara. Ainda mais quando o próprio cara já falou um motivo de não fazer. O jogo de adaptação é uma merda. Então não faz, velho. Pronto. O Distrito 9, ele não é o tipo de filme, o target dos filmes dos jogos, né? Ele é um filme que não tem a produção de blockbuster, né? E é um filme até que beira o cult em alguns momentos, né? Então, ele não é. Beira o cult. Beira o cult do Wesley Snipes. Então, dificilmente uma produtora de games vai arcar o custo disso. Não rola. O próprio roteiro, ele não segue uma linha convencional, né, cara? Ele começa de um jeito, no meio ele muda pra uma coisa e ele termina de um jeito que você não espera, né? Exato, parece o Prêmio Podcast. Caralho! Foi um filme. Então você me explica, esse daí foi um filme que você achou inválido ou fraudulento? Não, mas falando sério, o que o diretor aqui aproveita e comenta também, que o jogo poderia ser em primeira pessoa e ia se chamar Origami Man, porque ele ia ficar fazendo origami. De lata, tá ligado? O dia inteiro, tipo, fase 1. Daí você vai ter que ir dobrando e montando o que o cara pede. God of War? Pra mim já tava pra sair. Como assim ele confirma agora a trilogia God of War? Já tá pra sair o 3, não tá? Não, é que vai ser feito todo um relançamento pro Play 3, né? É, remasterização. O primeiro e o segundo são do PS2, né? Pra mim já tava confirmado e pra sair. Aliás, eu tô esperando essa porra sair pra eu comprar o PS3. Não, então, cara. Só que esse é o problema, tá ligado? Tipo, os caras estão... Ah, e agora eles vão lançar com outro jogo. E aí, eles estão fazendo isso tudo pra enrolar, porque a porcaria do God of War 3 não tá pronta. É, pra também ganhar mais dinheiro quando ele sair, né? Porque ao invés de você gastar, sei lá, $40, $50 com a versão, beleza, normal do God of War 3, você vai gastar, tipo, uns $100 com a versão Ultimate Blade of Athena's Motherfucker IQ Fucking Zeus, tá ligado? Não, provavelmente eles vão adotar aquela velha estratégia comercial, né? Primeiro eles vão lançar o God of War 3, que é a prioridade, né? E depois... eles vão fazer a galera fã mesmo comprar tudo de novo, né? Porque vai sair um box especial aí, o God of War Trilogy, né? Que é geralmente o que acontece com o comércio de filmes aí, né? Que eles lançam uma edição aí, que nem o Blade Runner, velho. Eu comprei uma vez, né? E eu já comprei a versão remaster, né? Tinha a versão anterior. E depois, logo em seguida, sai a versão tripla, cara. Cara, eu comprei essa semana na Americanas, velho, por R$12,99. Tá aqui, ó, tô olhando pra ele. Do Blade Runner. Mas a versão tripla? Não, tá de Director's Cut. O problema é que depois que sair essa versão do God of War, é a Collector Edition, aí vai sair a God of War Balls of Kratos. Que vai vir, tipo, um case que são duas bolas peludas e de aço. São as bolas do Kratos. E aproveitando isso, também foi anunciado aí o relançamento de Shadow of the Colossus, né? Pra quem não sabe, é um jogo onde você monta num cavalo e bate nos negócios gigantes. Nas bolas dos negócios gigantes. Nas bolas dos negócios gigantes. Ah, mas eu achei bom pra caramba. Shadow of Colossus é um jogo que você não consegue parar de jogar. Ele fica tentando achar o ponto fraco do Titã. É o GTA 4 da época, né? E aí você vai até o computador, copia o detonado, volta pro videogame. Só cara, pra arrancar as bolas, né? Meu, tinha que fazer, sei lá, um 2 dele, cara, porque, cara, é muito bom, velho. Quadrinhos. Pra quem é fã aí do Mark Miller, né? Ele tá tendo problemas jurídicos com a DC. É um problemão, viu, cara? Dos grandes, né? Dos grandes, cara. É um problema tenso e sombrio, né? É, tenso e sombrio. Nemesis, que é a nova série criada por Mark Miller e Steven McLoven, já começou a virar debate antes mesmo do lançamento. Cara, o que aconteceu, tá ligado? O cara escreveu assim: e se Batman fosse Coringa? Pensou? Essa foi a frase do Miller. E aí, se eu falo Miller, você não sabe se é do Frank ou do Mark. E McLoven usaram pra descrever o personagem. O que eu acho interessante é que eles usaram o Batman e o Coringa pra divulgar algo que é da Marvel, né, velho? Exatamente. E é por isso que tá tendo esse problema jurídico, entendeu? Um dos fatos aí que aconteceu é que a DC, né, obviamente, ela não gostou. E o fato da edição 1, né, de Nemesis não ter aparecido nos previews aí de março da Marvel, foi porque soou os alarmes de que algo poderia ter dado errado com a série. E é tudo muito estranho, né, cara? Porque você vê a imagem do personagem principal, é o Batman sem o chifre. E aí tem uma imagem dele colorida com o sorriso do Coringa, tá ligado? É um puta absurdo, cara. É o Batman albino, né, com a maquiagem do Coringa. Bem por aí, cara. Albino, velho. Fazendo o final de silêncio igual o Romário. Eita aí, peixe. É uma mistura de Romário com... Bom, cara, não tem muito o que falar. É, qualquer um aí vai ter problema se você chegar na Marvel e falar dos personagens da DC ou vice-versa, entendeu? Se o Polar, por exemplo, não editar o silêncio, ele vai ter problema? Se o Polar não editar o silêncio e não bipar que o de uma bosta foda, a gente pode ter problema judicial. Eu acho, na minha opinião, que se a gente não bipar, não editar e deixar os espaços, é possível a gente ganhar o prêmio do júri. Ou isso, né, cara? Numa entrevista aí ao site Comic Book Resources, o Millar, ele explicou que não tem motivo de alarme, né? Um dos grandes fatores que essa coisa não foi muito divulgada, né, não foi muito pra frente, é que o Millar tem contatos fortes, né, tanto na DC como na Marvel, né? E aparentemente a DC deu um toque delicado pra ele, pedindo pra evitar esses tipos de declarações, né, pra que a DC não movesse, né, os seus pauzinhos e fudesse com a vida dele, né, velho? Literalmente, né, já que tá movendo, né? Por que não? É, então, aqui ele explica, né, que o pessoal da DC mandou um e-mail casual pedindo pra baixar um pouco a bola e ele concordou, né? Prometendo que tanto ele como o Steve McNiven não forçaria mais a barra em termos de promoção, né, da série Nemesis. Outro problema também foi o nome da série, né? Que segundo o site Bleeding Cool... Bleeding Cool, né? Cara, ele tá muito que é mexer pauzinho, trocar as bolas. É abaixar as bolas, rapaz. E além de todos esses problemas que a gente comentou, né? O próprio nome da série... É do Heroes. A série do Mark Millar aí pela Marvel é também título de outra minissérie que a DC lançou ainda em 2009, né? E sem mencionar que faz parte também do nome do game Marvel Nemesis, lá que você encontra personagens de maior destaque da Marvel, né? Tudo em versão porradeira no jogo. Não é à toa que o cara baixou a bola, né, velho? Tudo que ele fez estava errado. Ah, mas cara, quem não usou Nemesis em alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu nunca usei. Star Trek usou Nemesis, né, velho? É. Pra evitar mais problemas, né, o nome foi alterado e só foi colocado o nome do pessoal do corpo criativo. Aí ficou Miller e McNiven's Nemesis, né? Grande solução adotada por eles aí, né? Que foi o exemplo da série Next Man, John Byrne, né? Que acabou virando John Byrne's Next Man. E do 300, que acabou virando Frank Miller's 300. Bom, eu espero sucesso aí ao McLovin, cara. Bom, e pra você que é podre de rico, solitário, chegou a novidade no mercado aí, uma companhia de Nova Jersey, nos Estados Unidos, que afirma ter desenvolvido o primeiro robô para relações sexuais. No caso, seria aqui uma boneca de borracha de tamanho e proporções humanas, né? Que além da finalidade sexual, ela também foi desenvolvida para se envolver com o proprietário pela conversa. Né? O robô ainda ele conta aí com laptop para atualização via Wi-Fi e 5 personalidades virtuais diferentes, né? Cuja escolha aí cabe ao dono. Mas será que ela roda Windows, cara? Porque vai que você tá, né? Tipo, o cara gasta mal grana e tá no meio aí aparece... esse programa que tomou uma pressão legal será finalizado. Como é que fica, né? Tipo... Não, sério. Aonde você viu um monitor nela? Não. É, deve ser na barriga, que nem o Teletubbies, né? É, ela é um Teletubbies gigante. É, tipo, tem uma tela, tá ligado? Que aí você fica lá e tal, você já vê, tipo, fica vendo alguma coisa, né? Meu Deus do céu. O monitor, você pega o cabelo dela... Conecta no monitor o cabelo USB dela e fechou. Bom, não tem muito o que falar, né, cara? É uma boneca de sexo essa porra. É mais conhecida como boneca inflável. Existe desde 1950. Na verdade, essa é aquela Real Doll, né, cara? Que é mais... Dá uma olhada na foto, né? Da notícia. Olha assim, percebam o olhar de afeição do criador, tipo, da boneca, assim, olhando pra ela. Não, sem sacanagem, ele tá com um olhar tipo, querida, eu te amo, sabe? Tipo, eu... Cara, mas que medo. O pior, Hornix, o pior não é isso. O pior é terem feito a boneca com a boca do Steve Tyler, bicho. Tipo, olha que lance, tá ligado? Olha que lance. Parece... Nossa, velho. Que doente vai comprar isso, cara? Ah, cara, sempre tem, ó. Hein, essa daí proporciona prazer oral pra dois ou três ou mais usuários, né, velho? Ao mesmo tempo. Simultâneo. Né? Se os doidos tiverem, né, no clímax e de repente dá aquele pan, você executou uma operação legal e não vai poder executar a tarefa, né? Né, o dito cujo laptop aí, né, que vem com ela, tem, ele pode receber atualizações da internet, expandir as capacidades de vocabulário da robô. E ainda o desenvolvedor aqui, né, ele exemplificou que se o usuário é um fã de futebol, ela vai poder discutir sobre o time Manchester United. A robô também tem a capacidade de roncar, né? Sabe-se Deus por que colocaram isso. Nossa senhora. Então, pra você que é solitário e ficou interessado, o preço estimado aí da humanoide fica entre 7 mil a 9 mil dólares, né? Bom, vamos pensar. Se você é solitário ou não tem amigo, você deve ter essa grana, então. Com certeza, né? Você com muito dinheiro, qualquer um fica bonito, né? Momento Sofá. Bom, galera, e chegou o temido e solitário Momento Sofá. Para todos que esperam toda semana o nosso momento, um momento especial, para aqueles que nos ouvem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Mais os amigos, né? Mais os amigos. Foi publicado aí, essa semana, simplesmente um calendário do sonho. Daquele que você não pode usar na mesa do seu escritório, sabe? Se você for borracheiro ou mecânico, você pode comprar. Com certeza. Todos os anos, o site Totally Nerdcore lança calendários. Só que os calendários dos caras, como é nerdcore, tem a ver com hardcore, são com mulheres peladas. E são mulheres bonitas, né? E cada ano tem um tema. O ano de 2010, o tema é horror. Os anos anteriores foram sci-fi, heróis, vilões, videogames, blá blá blá blá blá. Tanto que vocês têm aquelas várias imagens de nerds nuas com videogames e tal. Era do calendário referente ao ano. E esse ano, cara, filme de terror. Então eles pegam uma cena do Psicose e mostram a mina nua tomando banho e a sombra da faca. Ou aquelas gêmeas loirinhas. Cara, é muito legal. Pra quem curte, o preço é 25 dólares mais a taxa de envio. Cara, e o Gêmeas Loiras, ele é do filme Gêmeas Loiras Arrasam Nova York. Tem Jogos Mortais, não? Ah, cara, deve ter. Que bom. Não, são, é de filme bons, entendeu? São de filmes bons só. É, aqui, no caso, como tema é horror, né? Pro ano de 2010, eles citam aqui alguns filmes como Frankenstein, O Iluminado, acho que é Carrie, a Estranha, né? Essa daqui da Cheia de Sangue aqui, Psicose e outros clássicos aí do horror, né? Cara, eu não sei porque eu não sou ligado em filme de terror, então... Tem medinho, né? É, cara, tenho medinho. Pra quem quiser comprar, tá? A gente vai estar disponibilizando o link da loja. O preço tá saindo 25 dólares, mas as taxas de envio. Assim, pra você ter em casa vale a pena, mas até que ponto a gente não sabe, né? Se você mora com sua mãe, não compre. Bom, e essa foi a 27ª edição do Nerd Drops. Vamos agradecer aqui ao Marcelo Salgado e ao Uronix. Então, Marcelo Salgado, você que nunca passou por aqui, deixa o seu jabá aí. É, bom, isso aí. Passei pelo batismo do Nerd Drops e acesse batismo de fogo, né, velho? Ainda bem, né? Batismo de fogo e falta de conexão de qualidade. É, cara, tava tenso hoje. Começamos o programa com uma turma, terminamos o programa com outra. Mas o que importa, gente, é nós levarmos esse conteúdo tão especial pra vocês, ou não. Acessem o comecamão.com.br, ouçam o Pode Comer, o último com a participação do Sussi, ou não. Eu tava lá um pouquinho. É isso aí, brigadão. Acessem huronikaze.com.br, que é o meu blog, tem bastante coisa. A segunda temporada do Jeep entrará no ar no mesmo dia desse episódio do Nerd Drops, então vou lá conferir. Qualquer coisa, também estou no Twitter pra ficar xingando e trocando ofensas muito bem elaboradas com esses malucos aí. Bom, e Marcelo Salgado, como você bem deve saber, já que você é ouvinte antigo do... Você é ouvinte antigo do Nerd Drops? Eu? É. Eu sou. Então, escolhe a música, aniversariante. Só pra mandar um chupa do Salles, toca Lenine aí. O céu é muito, do Lenine. É rock and roll essa porra, cara. Curtam a música aí do Marcelo Salgado. Esse foi o Nerd Drops de guerra, né? Tivemos duas baixas, mas como toda boa guerra, já conseguimos dois recrutas novatos. Puta. Novatos? Filha da puta! Novatos! Novatos. O Roronix é que nem personagem da Marvel, né, bicho? Ele morre e volta no mesmo ano, assim. Fiquem aí com a música do Marcelo Salgado, né? A pica do Aspira agora. Vocês podem entrar em contato aqui com a gente através do nerddrops@gmail.com ou nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. E vê se essa semana vocês fazem isso, né? Poxa vida. É muito para o sol, alcança só o que gravita. O tempo é longo pra quem fica. A terra gira pra nós dois, um ano é pouco pra depois. O mundo é largo pra quem fica. Lua é muito para o mar, querer é tudo para a vida. A lua é longe, o sol é mais, porque você não acredita. Lua é muito para o mar, querer é tudo para a vida. A lua é longe, o sol é mais. Cansa só o que gravita. O tempo é longo pra quem fica. Terra gira pra nós dois. Um ano é pouco pra depois. O mundo é largo pra quem fica. A lua é muito para o mar. Querer é tudo para a vida. A lua é longe, o sol é. Porque você não acredita. A lua é muito para o mar. Querer é tempo para a vida. A lua é longe, o sol é mar. Acredite. Passou terremoto aí não, né? Cara, me deu uma dó de ver a capa do jornal hoje, cara. Deu uma dó, caralho. Deu um dó, o cabeçudo. Por que um dó? Velho, o polar é o... Olé! Por que é um dó? Mas é assim, porque cara. Porque é o dó, é masculino, dó, filho. É o dó, não é o a dó. Mas, cara, foi tenso aquela galera empilhada. Pô, é mesmo? Viu, é a dó? É um dó? Um dó. É um dó. Você vai acreditar num cara que teve filho com 20 anos de idade? Filho da puta. É tipo assim... É, mas é um manjo de português, é um biologia, burro. Bom, isso é verdade. Ficou escrevendo. Fala aí, cara, pode falar, depois eu falo. Não, fala aí, Horonitz, vai. Não, cara, porque assim, ó, a origem do Jeff Jones. Não, cara, você não vai falar, Horonitz, fala, Oliver. Não, fala. Repete aí, Horonitz, vai. A origem do Lanterna Verde foi contada pelo Jeff Jones quando, tipo, começou a lançar a história do... a mensal do Lanterna Verde aqui no Brasil. E assim, na edição dessa página 6... Não, parou. Já parei, velho, já fechei o BitTorrent. Mas fechou mesmo ou só minimizou? Porque... É, às vezes você dá o X, o xizinho lá, ele só minimiza, cara. Você tem que fechar lá embaixo. Então, bom. Para Hamilton. Tá, ainda tá ficando zoado, cara, ou não? Tá, escreve que o Oliver lê. Eu vou te derrubar e vou te chamar de novo. Bom, falou. Nossa, essa gravação tá amarrada. Em nome do Senhor. E o Oliver não tá aparecendo pra mim, ai que bizarro.